O Hotel Zulu Charlie. Muito bravo, tô. Depois mata. Sim, gente, até o Zulu Charlie. Alfa Victor Juliette. O Charlie, porta no solo controlado. Solos 4-0 até o Zulu Charlie. Comem autorizado para o ataque. Autorizado para o ataque. Boa noite. Tá do 7 próprio de funcionamento. 720 autorizado, chama ataque. Chama ataque. Gona 273, desce para 2007, negava 013, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Reportarei estabilizado aí, LS, baixando 2000 pés, gol 273. 76 a bordo? 166, ciente, taxa autorizado, parte 1, Índia Alfa, onde espera da 90 Torre, 1-8-6-2, altímetro 1-0, 1-3. Taxi vai observar a nave da Gol que puxou no portão 03, só para o número 2. 73, complete sinal, que está me torrendo no 8 do sinal mesmo. 2-6, obrigado, seja. 167, no 1-0, autorizado, chão táxi. Para o táxi, Gol 86 com 155-35, Salvador. 956, táxi à direita, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, no 862, altímetro 90 no 3. 1013, desejo que a ponte espera, vai via Índia e Alfa, primeira direita, boa noite, senhor. 1273, tráfego avistado, pouso autorizado na pista no 0, vento 1,60 graus, 7 nós. Gol 1273. Tive pouso a 10, gol 273. Voo no 856, tá visual com tráfego na final da 1-0? Afirmo, voo no 856. Após a passagem do mesmo, vai alinhar e manter pista no 0, gol 1-856. Após tráfego na final, e manter no 0, gol. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, como é que é? Uno 273, no solo aos 49, direita 1219. Direita 219, 273. Meia, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 1,50 graus, 1,200 de nós, que é legal no 0, no 3. Objeto 6720, após a decolagem do tráfego na cabeceira da 1,0, ali mantém pistão no 0, Webjet. Entre 45, pode confirmar a autonomia, talvez? 184, 3 horas e 45, com ficha. Gente, só não copiou o VOB ainda. 1-2? 184. 184, gente, 35, mensagem está autorizada, parte 1, Wind Alpha, ponto espera da 90 Torre, 186, altimetro 90, 13. Sente autorizado o táxi via Índia e Alfa, ponte fé 186, escada no 0 no 3, então 3567. Paulo, Salvador, voo 273, entrou? No 273, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, 56, contato radar, suba para nível de voo 390, saia da PUCA. 390 na PUCA. Os três, só serve a aerobusa, está taxiando no pátio, vai dar passagem após o ingresso 03. Tem que dar passagem após o ingresso 03. Fator 234, Recife autorizado, 370, perícia 58. Decola da 190, primeira curva à esquerda, PUCA, transição Aracaju. Controle 11935, transponder 5564. Afirmativo, está confirmando a primeira curva à esquerda, chama PUCA acionar. Pode dizer que 6720, contato radar, suba para início de voo 360, saída da EL. Sim, 360 da EL, pode falar de pro da EL? Autorizado, Leda, pode dizer que 6720. Sim, Leda, obrigado. Tá 3567 ali, mantém pistão no zero. Tá 3567 autorizado a decolagem pistão 0, vento no 30 graus 8 mais. Fala Salvador, muito boa noite, eu sou 3897 da UIS, autorização Guarulhos. 3897 autorizado Guarulhos 320, Operzulu 44. Decola 10, primeira curva direita da EL, Leda Eudes. Controle 119, decimal 35, transponde 5562. É 3897, autorizado Guarulhos, 320, e a Eteres 44, ganhando a curva direita, da EL, Leda EU, 935562, que é 3897. 397 é o puxa sonar. Caraca, negativo. Confirme. Negativo, então 3294. Para sequenciamento, curva esquerda para o 050. Obrigado, senhor. Boa noite, 3567. Controle, boa noite, o TAN 3567, passa 1000 para o 340. TAN 3567, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída Argo. Para o 340, TAN 3567. Para 2000, país que nega 0 no 3, autorizado sinal LS após estabilidade. Under 077, approved Echo Delta Delta Fox, flight level 330, mild risk 58, departure runway 10, left discern, Puka departure and Aracaju transition, departure control 11935 and Skok 5536. Okay, sorry, you seem very broken. I understand. We assist to Echo Delta Delta Foxtrot, right? Flight level 330, it's working 5536, and please confirm the, is it contact departure? Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, and then Alpha Romeo Uniform transition. Okay, I read you only two. I understand the Puka, and say again direct. Papa Uniform Charlie Alpha, and then Alpha Romeo Uniform transition. Yeah, now I got it. We fly the Papa Uniform Charlie Alpha, and then the Alpha Romeo Uniform transition. Is that correct? That's correct, sir. And departure control 11935 and Skok 5536. Okay, Skok 5536 and 11935. Roger. Pode 76720, Sam Recife, no 25, decimal 1, ou no 33, decimal 25. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2. Não copiei, foi muito baixa a transmissão, pode confirmar? No 567 Brasília, autorizado, 360, autorizou 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição elétrica. Controle 11935, transporte 5572. Para saída é Arbor, transição é Lefa. Arbor, transição é Lefa. Controle. Azul 4234, pushback acionamento autorizado, chama táxi. Tá 3894, chama torre 198, decimal 6. San 3894, continue a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Meia 259, Chanel, pronto pra cópia? Um minuto agora. Falou, 601, boa tarde, boa noite. Só um galhão, por favor. No número 2, trocó. Sinal 6259, Guarulhos autorizado, 360, upper Zulu 44. Decola da 10, primeira curva direita da El Leta Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5567. Romeu até o quilômetro, contato radar, está 69 milhas da Salvador. Mantenha-se em condições visuais e corredores. Se não está correto, chama para posicionar. A 601 copia? A 601 no Galeão autorizado, 360, via Perzulu 10. Decola da 10, primeira curva direita da Real Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5570. Com o Galeão, aperturou 10, decolada 10, curva direita na Gael Leda Bridge, 1935 ao controle, 5570, com o Galeão. Mestre, no correto, chama para chacanar. Estou no zero, vento no 40 graus, 612 de nós. É, o 329 está baixado, travado. Hotel Quilomar, se confirme, a aeronave está homologada e habilitado o piloto para instrumentos. Essa 050 está modificada 2106 na Flor de Mar. É 259 no 01, no número 1 vai iniciar agora. Tio, mantenha a posição. Fala, João, 601, 4, 7, 4. O 601 é o número 2, está em certo setor, aguarda. Aguarda. Solo 06, livre a pista pela direita, solo 1 da zona 9. Azul 4234 para o táxi, 113 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Marcelo. Livre táxi Alfa, corrigindo Pátio Índia, ponto espera 18,6, azul 4,2,3. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 7,3,4. Solo 3897, puxa estacionamento no 5. 3897, 05 após a passagem do Embraer da Azul, retaguarda, está autorizado, chama táxi. Após a passagem do Embraer da Azul, chama para o táxi, 3897. 6259, a janela na escuta. Após a passagem da Embraer da Azul, retaguarda, autorizado, puxa estacionar, chama táxi.